Grande Chocó, chocolate da Bahia, daqui a pouquinho cantando pra gente o melô do viado ou a lambada do viado. Demais essa lambada, hein? Uma onça, um macaco, um elefante, uma cobra gigante com vontade de E continue ligando, turminha, pelo 359-5638. Tá valendo até as 10 da manhã, um rádio AM e FM todinho pra você. É só você ligar, pedir a sua música, dar o seu nome completo e o bairro que você mora. Boa sorte, hein? Pessoal também no Arraiá do Retiro tá ligado na gente, prestigiando o show das praias. Pessoal aí na barraca do Gordo, o grande Sergipe. Bote peru pra fora, tá bom. Quero bom dia também pro grande divino em Napituba, né? Ou na Estrada do Coco, como queira. A gente tá voltando então daqui a pouquinho com Chocolate da Bahia, Lambada do Viado. Agora 4:09, bom dia, 4:09. Uma carne do sol com pirão de aipim, feijão de corda. Betos Bar e Restaurante, ligação Boca do Rio, Imbuí. 24 horas servindo o melhor da cozinha nordestina. Betos Bar e Restaurante. Veja só que barato. Óculos de grau 660 cruzeiros. Bifocais 1.100 cruzeiros. Essa é a promoção da Ótica Exótica. Edifício Executivo Quarto Andar e Moraria 106, ao lado dos internacionais. Fone 321-2009. Seja prático, comida congelada agora é na Ilha Alimentos. Largo de Amaralina 37, na Loja Amarela. Ah, e com serviço de entrega. Ilha Alimentos, fone 240-3070. Qualidade tem nome. Café América, sempre o melhor e o mais vendido. Café América, o seu café. Em 90, a Punk Moda sai na frente com lançamentos incríveis em roupas esportivas, shorts e biquínis para você curtir o verão. E os preços são de dar inveja à concorrência. Vá conferir, Punk Moda, segundo piso, Shopping Piedade. O melhor para você. Agora na Bahia Box é assim. Comprando mais de 5 metros de sobrias, você leva 1 metro grátis. Bahia Box. Janelas, portas, box para banheiro e grades sanfonadas. Serviço com assentamento e pedreiro. Bahia Box. Avenida Cardeal da Silva, 46, Federação. Fone 245-8267. Só quem valoriza a natureza merece desfrutar de seu convívio. Netuno. Plantas e peixes ornamentais. Aquários, acessórios, flores e arranjos decorativos para sua casa e jardim. Tudo com um toque de rara beleza. Netuno, onde a natureza faz bem. Hiper Paz Mendonça, Paz Mendonça Canela, Ceasa Rio Vermelho. Faça seu pedido pelos fones 358-1714 e 358-3611. Dia 31 em São Felipe, Banda Gente Brasileira, com Book, Janete Jaciara, participação Banda Arte, no Clube Recreativo às 9 da noite, apoio cultural Fotolab. As lojas Os Gonçalves anunciam para o mês de abril grande promoção de aniversário, tudo mais barato. Comprando à vista você tem 40% de desconto, pagando em 2 vezes 20% de desconto, em 3 vezes 10% de desconto, cartão de crédito 10% de desconto. Lojas Os Gonçalves, as casas que a Bahia conhece. Agora 9 na ZYC312, Rádio à Tarde, FM Mistério, 103,9 MHz, Salvador, Bahia. Até as 10 da manhã, tá valendo pra você um rádio AM e FM, um presentão da sua FM 104. Primeiro lugar de verdade no seu coração. 24 horas com você. Demais. Telefone é o 359-5638. Vamos lá, turminha, fazendo aquela festa. Agora tem Chocolate da Bahia, demais, Lambada do Veado. Segura. O veado deu uma festa na floresta e mandou todos os peixes convidar. E veio o ganso, veio o gato, veio o pato, veio a formiga, o grilo, o tamanduá. Veio a onça, o macaco e o elefante. A língua de fora e começou logo a cantar. Bota o pra fora, bota o pra fora, bota o pra fora pro viado rebolar. Olha só, O veado deu uma festa na floresta e mandou todos os bichos convidar. E veio o ganso, veio o gato, veio o pato, veio a formiga, o grilo, o tamanduá. Veio a onça, o macaco e o elefante, uma cobra gigante com vontade de fumar. Mas o veado, muito doido nessa hora, botou a língua de fora e começou logo a cantar. Oi, oi, oi, o cafora. Let's go. De reggae, ioiô, que gostava de reggae. E aí, Bob Marley era um rei que gostava de reggae. E como sabes, é o Show das Praias, o programa número 1 do seu final de semana. Mandando aquele abraço todo especial pra Terezinha no Alto do Cantuá. Mandando um abraço também pro Santinho na Toca do Leão, na Garibaldi. Pra você que tá prestigiando a gente, vamos lá! Telefone 359-5638 para você ligar e descolar até as 10 no Rádio AM FM, com muita força, com muita energia. Vamos lá, turminha. FM 104, primeiro lugar de verdade no seu coração. Madagascar. FM 104. Lavrador, nordestino lampião, Salvador, pátria sertaneja, independente, Antônio Conselheiro, em Canudos presidente, Zumbi em Alagoas, comandou, exército de ideais. Jerônimo Garoto lá da ilha de Bom Jesus dos Passos. Bom dia, dona Memeia. Vamos que vamos. Sol das Praias, o programa número 1 do seu final de semana, 9h22. Olha a hora, 9h22. Bom dia e tome lá. Daí a banda Tropicália. Melô da canoa furada, será que é verdade mesmo? Será que tem canoa furada por aí? Cuidado, não vai navegar. Se a canoa meu rei vestido lá. Rema, rema, rema, remador, meu amor tá do lado de lá. Se a canoa não virar, meu rei é singular. Rema, rema, rema, remador, meu amor tá do lado de lá. Eu não sou marinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não sei navegar. Eu não sou marinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não sei navegar. O balanço da ponta me leva pra ilha, me leva pra ilha. A lua que cai, a lua que brilha, a lua que brilha. Pra poder te abraçar, que maravilha, pra poder te beijar, que maravilha. Se a canoa não virar, meu rei, eu sigo lá. Rema, rema, rema, remador, meu amor tá do lado de lá. Se a canoa não virar, meu rei, eu sigo lá. Rema, rema, rema, remador, meu amor tá do lado de lá. Eu não sou marinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não sei navegar. Eu não sou marinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não sei navegar. O balanço da saudade leva pra ilha, me leva pra ilha. A lua que cai, a lua que brilha, a lua que brilha. Pra poder te abraçar, que maravilha. Pra poder te beijar, que maravilha. Se a canoa não virar, meu rei, eu sigo lá. Rema, rema, rema, remador, meu amor tá do lado de lá. Se a canoa não virar, meu rei, eu sigo lá. Rema, rema, rema, remador, meu amor tá do lado de lá. Eu não sou marinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não sei navegar. Eu não sou marinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não sei navegar. O balanço das ondas me leva pra ilha, me leva pra ilha. A lua que cai, a lua que brilha, a lua que brilha. Eu não sou marinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não sei navegar. Eu não sou marinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não sei navegar. O balanço das ondas me leva pra ilha, me leva pra ilha. A lua que cai, a lua que brilha, a lua que brilha. Pra poder te abraçar, que maravilha. Pra poder te beijar, que maravilha. Pra poder te abraçar, que maravilha. Pra poder te beijar, que maravilha. Pra poder te abraçar, que maravilha. Pra poder te beijar, que maravilha. Show das praias. Duro, tá todo mundo danado, mas a alegria continua. Programa número 1 do seu final de semana, Show das Praias, sempre com você. Não tem pra ninguém, meu. Audiência confirmada de ponta a ponta. E a gente faz a festa abraçando aí o pessoal na ilha de Itaparica, nesse arquipélago gostoso. Abraçando também a você em Cabo Sul e da Cimirim. Beleza, todo mundo tá lá, ligado. A festa é maior quando você participa ligando 359-5638. Tá valendo o rádio AM FM até as 10 da manhã, tá bom? Às 10 tem Beto Rodrigues. Até as 3 da tarde, não, até 1 da tarde, né? Até as 3, meu irmão, até essa não. Vamos lá, um abração aí pro meu amigo amigão, o grande Abimael, amigão. A Graça também, o Natal, o Tenente Gonzaga, o Capitão Nascimento. E o meu amigo Mário e o César aí no cantinho do Mário, na Machado de Assis, número 2, no bairro de Belotas. Bairro gostoso, hein, populoso pra caramba demais, eu adoro isso aqui. E daqui a pouquinho a gente tá voltando, você dá um tempo porque tem muito mais música, tem muito mais alegria, muito mais energia. Aguarde, tá bom? Olha a hora, 9h29, bom dia. Criação do Neto, agora aberto diariamente para almoço e jantar com música ao vivo de quinta a domingo. Fornecemos quentinhas para a viagem. Fone 230-2466. Criação do Neto, patamares. Veja só que barato. Óculos de grau 660 cruzeiros. Bifocais 1.100 cruzeiros. Essa é a promoção da Ótica Exótica. Edifício Executivo Quarto Andar e Moraria 106, ao lado dos internacionais. Fone 321-2009. Tudo você encontra no Free Shopping. Farmácias, armarinhos, moda feminina e produtos naturais. Free Shopping, o seu centro de compras e serviços no Rio Vermelho. Café Atlântico, único com selo pureza que tem gosto de café. Vilas do Atlântico tem um novo charme. Mateca aeróbica, mateca balé, mateca jazz, mateca novidades, mateca roupa da sua malhação. Max Center Loja 2 em Taigara, Shopping RCA Vila Center. Agora em Brotas você dispõe de duas farmácias com mais completo estoque em medicamentos. Farmácia Luciana e Farmácia Nossa Senhora de Brotas. Variedade no atendimento e farmacêutico de plantão. Dão José 412 e 489. Farmácia Luciana e Nossa Senhora de Brotas. Servindo bem a comunidade. Fone 3590984. Se você tem pressa e gosta de qualidade, é tão fácil de chegar. Prático, gostoso, rápido, caseiro. Self-service e Paz Mendonça. Mais emoção pra viver. A melhor maneira de servir. Todo conforto pra você. Self-service, Unimar Barra. Atenção! O ITB em convênio com empresas do Polo Petroquímico está abrindo inscrições para novas turmas de operadores de processo. Requisitos, segundo grau. Inscrições, fone 3589729. Centro Empresarial Iguatemi, Bloco A, sala 411. ITB. Atenção, estudantes, a Vozes tem todos os livros que você precisa. É só conferir. Faça já sua encomenda a Vozes sem custos extras, com pagamentos especiais. Vozes, Livraria e Papelaria. Carlos Gomes, 698A, fone 241-8666. Chegou a hora de você economizar o seu cruzeiro comprando peças para seu veículo no Rei da Sucata, onde você compra peças usadas e recondicionadas com garantia. Rei da Sucata, Avenida Suburbana 83 e Lobato, fone 246-1037. As lojas dos Gonçalves anunciam para o mês de abril grande promoção de aniversário. Tudo mais barato. Comprando à vista você tem 40% de desconto. Pagando em duas vezes 20% de desconto. Em três vezes 10% de desconto. Cartão de crédito 10% de desconto. Lojas dos Gonçalves, as casas que a Bahia conhece. Sul das Praias. Até as 3 da tarde com você. Agora 9h32, aquele bom dia pro Chico Mola em sua barraca aí na praia de Pietã. Bom dia também pro meu amigo, ó, Demael Centefina. 9h33, beijo malá, melado. É um novo sucesso do Djalma Oliveira. Gostoso, né? Tem um clima assim, é um samba duro. Vamos lá. Você tem que ver, bate à vontade. Você tem que ver, bate à vontade. De ter teu carinho, meu dengue é verdade. De ter teu carinho, meu dengo é verdade. Você vive me olhando e eu te olho em teu olhar. Você vive me amando e eu querendo te amar. Minha sede é você, fonte do meu prazer. Minha sede é você, fonte do meu prazer. Querendo te ver. Me dá um beijo melado. Que eu fico assanhado. Querendo te ver. Minha sede é você. Fonte do meu prazer. Minha sede é você. Fonte do meu prazer. Olha o sapato. Você tem que ver. Bate à vontade. Você tem que ver. Bate à vontade, de teu carinho, meu bem que é verdade. De teu carinho, meu bem que é verdade. Você vive me olhando e eu te olho em teu olhar. Você vive me amando e eu querendo te amar. Minha sede é você, fonte do meu prazer. Minha sede é você, fonte do meu prazer. FM 104. Me dá um beijo melado, que eu fico assanhado, querendo te ver. Me dá sede é você. Fonte do meu prazer. Minha sede é você. Fonte do meu prazer. Prazer, amor, e esse é você, amor, fonte do meu prazer. Se ele parar.